Tadela. O DJ que detona no Honda Fit Pancadão. O amor

chega, é moral e a galera manda alô. É a galera GDC que o povo consagrou. Que o povo consagrou. Galera do comércio, galera GDC. Hey! Yeah, yeah. Galera do comércio, galera GDC. Hey! Yeah, yeah. Galera do comércio, galera GDC. Hey! Yeah, yeah. Galera do comércio, galera GDC. Hey! Yeah, yeah. Vai, vai, vai, vai, vai, vai. DJ Mortadela, o DJ que detona no Honda Fit Pancadão. Amar ao teu lado, me sinto tão feliz, baby. A você me entreguei. O nosso amor me faz sonhar. Vem logo me encontrar pra gente amar, dançar e curtir o sol. E jamais esquecer. Senhor, reconhecemos que sem o Senhor não somos nada. Obrigado por tudo, meu Deus.